2788. Bono 255, QLS. Bono 255, estabilizado. 118, decimal 95, Torre Bom Pouso. 118, 95, tchau. Azul 4422, reporte QLS. Já está estabilizado, 4422. 7422, completa final, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 895, boa. Absacar 8487, essa via chegada Amã para nível 100. Amã para 100, Absacar 8487. Xanã 6141, reduza para 2509. 259, 6141. Descida 3144. Tá 3144, a descida está autorizada até o 050. 0044. Sorte 121, décimo 9, chame agora. 219, vamos lá. Autorizado final, estamos descendo para 2000 e final autorizado, obrigado. Chame 140, desça para 060. 060, meu. Xanã 6141, desça para nível de voo 060. 060, 6141. 0 graus, 10 nós, coro 255. Ele pousa, gol. Ok, para 2003804 da Zan. Para 226, reduza para 2209. Confirmando 2009. Já está passeando 200, 6226. Confirme, 6141. Pequeno desvio à direita, me dá informação. Frente, Xanã 6141. Patrulha 6226, acerta o localizador, vai cruzar. Xanã 6226, nessa pro intercepta o curso localizador, autorizado final do procedimento LSX-U e reporte estabilizado. Desça para 3.000 pés. Confirmando, desça para 2.000 pés. 2.000, vai reportar estabilizado, 6.2. Globação, cuidado com a uniforme, informação de tráfego, 12 horas, 18 milhas, rumo sudeste, cruzando nível de voo no 30, em descida até 110. Passando direto para o Delta, mantém-se em condições visuais, nível de voo 095, reporte para descida. Da mesma, até através de Águas Claras, procede de Serra Índia com Índia, Serra Índia com Índia, Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, mantém 500 pés, UBR de voo visual, reporte vertical do local de sobrevoo. Reportando no local, sem interferir, Mike Victor Alfa. Pode prosseguir esse navio, 3144? Autorizado, 3144, esse via para 2000, via chegada para o Médio 1. Via 2000 para o Médio 1, 3144. Xanã 6226, reduza para 1909. Já está batendo 180, 6226. Tenente, controle agradece, informa o tráfego agora na posição de 12 horas 6 milhas, antecede para pouso, está mantendo 190 de ground speed. Paciente, vai reduzir mais, 6226. Autoriza para onde froti para o azul 2788? Azul 2788, mantendo via, subida via inicialmente, agora na autorização. Desculpa. O APSA 8487, informa o tráfego em posição de 11 horas. Está a 7 milhas no rumo noroeste, sua subida até o nível de voo 085, é um tráfego de pequeno porte. Pode passar a torre 3804? Positivo, 118-95, com pouso, comandante. Vamos lá, 95, falou, até mais, só um pouquinho. O Xanã 6226, reporta para o LS, o visual com campo. Quem vai reportar o 6226? Então, 3144, informo que segue como número 4, agora no momento para o pouso, o tráfego está a 12 horas a 12 milhas, passando duna no momento, cruzando 60 em descida, a 1 R2. 3144. Controle 3322, pode chamar o centro? 422, informa passos na curta final. Gente, obrigada pela informação. 3442. Bravo Delta. Flight Bravo Delta, desça para 1.000 pés com referências visuais e como que não há tráfego conhecido. O que é legal na 015. Positivo, pode voar CEASA. Autorizado CEASA, Flight Bravo Delta. Patango Delta, Vovando Informe, tráfego superado, 5 horas e 4 milhas. Alfa Cargo 8487, tráfego já superado, a descida está autorizada até o nível de voo 070. 070 autorizado, Alfa Cargo 8487. Alfa de Salvador, boa tarde, 8771.4. Azul 2771, aciona a identificação, desse para nível de voo 060, via chegada com médio 1. SV para 060, 2771. Aciona a 140, desça para 4 mil pés, hoje do altímetro no 0 no 5. Aciona a 6141, 4 mil pés, hoje do altímetro no 0 no 5. 4015, Mike Vitor Alfa, chamando controle. Negativo, mas aproveita a oportunidade e informa vertical de Águas Claras, Porto Seco Pirajá, mantendo sobrevoo. Positivo, sem interferir com o eixo da 10 na escuta permanente, Mike Vitoral. Totalmente passado, se escuta, Mike Vitoral. Patrulho 6226, visual com o campo estabilizado. 6226, torre 1 no 8, decimal 95. Aproximado. Oxané 6141, redução de velocidade para 200 nós. 209, 64. Oceané 6266, avistado, continua aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 5. Guarda. Centro 3804, no solo aos 33, libera a direita, mantenha a posição antes da ingressão na taxa Fei Alfa, estima no solo 121 no decimal 9. Ingressa na Alfa, 219. Xenã 6226, pouso autorizado, 170 graus, 099. Pouso autorizado, 6226. Sonora 0, Xenã 6141, descendo 2000. Sonora 3144, estabilizado e elétrico. Está 3144, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 0 no 5. Aguardando, confirma, está chovendo na pista? Negativo, negativo. Tem chuva sobre o campo, pista seca. Obrigado, de perto de cima está chovendo, obrigado. Torre 6226, aproximação perdida. Gente, qual o motivo? Instabilidade. Ok, mantenha a proa até 2000 pés e chame o controle no 20, decimal 8. Mantenha a proa até 2000, 208. Boa tarde, 226. Subindo 2000 na proa, aproximação perdida. Chinelo 6226. Contato radar, submanter a 2000 pés. Aguarde vetoração para final de LS aqui. Bem, sobe 2000, aguardando vetoração. Pode manter essa proa? Mantendo essa proa, aguarda vetoração para final de LS. O Chinelo 6226. Bem, para manter a proa, então você vai desconsiderar a rota no 3 metros. Xenã 6141, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 295, boa. 226, retoração para final ILS, curva esquerda, proa 360. Esquerda 360, ILS, 626. Torre, o Xenã 6141, interceptou o localizador. Xenã 6141, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 0, 15, número 2. Número 2, aguarde autorização, 6141. 8487, desta via para 2000 pés, hoje do altímetro no 0, no 5, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Perdi auxílio no 025, após a estrutura, confirmando a aeronave arremeteu devido à chuva, seu capitão? Negativo, desestabilizou nacional. É meu 14 Lu, chame Torre, 198 decimal 95. Controle Salvador, em 120, decimal 8. 1208, Juliette Bravo Delta. Papatango, Delta, Papai Uniforme, 50 milhas noroeste do Gás de Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação aérea, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Reporte 20 milhas fora. Gente, descendo para 1 no meu pé, boa corredores, vai reportar 20 milhas fora. Juliette Bravo Delta. Confirmando Juliette Bravo Delta, desça para 3.500 pés. 3.500, Juliette Bravo Delta. Oxenem 1141. Pouso autorizado, pistona 0, vento na 70 graus, 09 lanche. E me pousa na 10614. 26, move à esquerda, proa 275, limite é radial 330 do VR de Salvador. Esquerda 275, limite é 330 de Salvador, 6226. Meu barco Vitor Alfa, confirme a altitude. Está mantendo 500 pés AGL, Mike Vitor Alfa. Abs 8487, tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, batendo o través direito do marcador externo, 500 pés, Romeu 44. Azul 2771, dessa via para 2000 pés, autorizado final 2S, X-Ray, ajuste 1095. Dessa via para 2000 pés, autorizado final do X-Ray, 1015, ajuste. Azul 8487, confirma estabilizado? Autorizado. Azul 8487, M torre, 198, decimal 95. 1045, a torre, obrigado. Tá bem aqui próximo, a uma milha, mais ou menos? Meia milha, tá bem próximo, tá? Ok, gente, no 219 agora. 219, 6141. Oi, Salvador, boa tarde, SH 8487. Não, 10. SH 8487, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Para informação, a meia milha da cabeceira foi reportado pipa. Sim, reportará, aguardando a pistola. Sargo 8, 1-2-5, 4-5, 1-2-6, poderia confirmar? 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, obrigado. 2-7-8-8, azul. Juliette Bravo Delta, enquadre-se nos corredores visuais. Mantenha o limite vertical dos corredores. Reporte no corredor Interlagos, próximo ao César. Gente, o Juliette Bravo Delta vai se guardar nos corredores e vai reportar no Interlagos. Bravo Delta. Sete um, reporte estabilizado. Sete vai reportar estabilizado. Azul 2771, informa o tráfego agora, posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 500 pés, posição 44, entre Duna e o marcador externo. Acompanha onde quer sem visual, 2771. Azul 071. TV pousado, essa carga de 427. Começando o Pipa? Ainda não. Xenia 236, curva esquerda, proa 190. Viana, proa 190, 6226. Xenia 226, limite da vetoração ao curso localizador. Em caso de falha, reassume a navegação na proa de Duna, completa sinal do procedimento LSX-Ray. Chama a torre, 18.95. Gente, limite ao localizador. Caso falha, Duna, completa aí a torre 18.95. Os 2771, né? Confirma estabilizado? Estabilizado, 2771. Os 2771, chame Torre Salvador, frequência 18.95. 18.95. Salvador, Azul 2771, final pista 10. Centro Azul 2771, continue em aproximação, aguarde pista livre. Uma aproximação 2771. Ei, Juliette Bravo Delta atingiu 3.500. Rime? Só passando Juliette Bravo Delta atingiu 3.500. Gente, enquadre-se em altitudes de corredores visuais e aponte no corredor Interlagos, próximo à rotatória. Gente, Bravo Delta. Cargo 4487 nas salas 44, libere na última. Tá chegou, 2.1.9. 4 2.1.9, essa cargo de 4.7. Telemia 226 para interceptar o curso localizador, curva esquerda, por 135, reporte estabilizado. Viana 135, vai reportar estabilizado, 626. Confirme a radial distância de Salvador. 140 graus, 082. Foi reportado Pipa, a meia milha de cabeceira. O pouso o senhor confirma comigo se o senhor avistou. Autorizado o pouso, vai... atenta Pipa, vai ser atento. Luiz que tem a Limar que livrou no A7, frequência livre, estacionar. aí chegou o seu uniforme. Eu tá no pátio 5, é isso que é pátio pra pátio 3. Proposta na papá. Meia dois, continue a aproximação, aguarde, pista livre, ajuste no 094, foi aportado pipa a meia milha da cabeceira. Bem, obrigado. Um desvio? Ok, para a proa de pelo, eu vou ir na proa 1970. O limite vai ser a radial 350 do VR Salvador. Foi tranquilo, mas vai ser a radial 350 do VR Salvador. E pelo intercepta a chegada, executa via chegada à moto. Copiado? Autorizado, cruzamento 1735, Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame o Sol 1-21 decimal 9. Em Salvador 2771, Livana Delta informa que não avistou o pico. Tem, Santos 2771. Leme 226 autorizado por 0, vento 150 graus 07 nós, altitímetro 0 no 4. Vento autorizado por 0, Leme 226. 2771 pode taxiar. 2771, chame o sódio no 21 decimal 9. 219, 2771. Papatango, qual que é o certo, filha? Papapá, Mike Vitoralfa, mantendo sobrevoo, rota lá do abacaxi. Eu sei, Mike Vitoralfa. Eu não tenho voo na vertical da rota do abacaxi, e a paz vai prosseguir para o Mike Vitoralfa. Ainda não tem novo sobrevoo, Mike Vitoralfa vai manter o setor. Mesmo assim, a escuta do controle, Mike Vitoralfa. Na sua escuta, Mike Vitor Alfa 500, AGL. Terra, prossiga. Olha, voando na 170, radial 351 de Salvador, a gente tá voando bom. Vetorado na Pro 170, Pro de Golf, Oscar Golf Terra. Na posição Golf. Intercepta a chegada e dessa via, chegada Golf para 4 mil pés, ajustando 014. Positivo então vamos lá, Golf, Lodge e Agostinho. Controle, Papatango Juliette, Bravo Delta, está na pronta rotatória, visual com campo. Juliette, Bravo Delta, chame a Torre Salvador do 98, decimal 95. 1895, Bravo Delta. Oi, Salvador, Papatango Juliette, Bravo Delta. Pronto, rotatória, visual com o campo. Papatango Juliette, Bravo Delta, autorizado final da 17. Aguarde autorização para pouso. Vento para cheque 150 graus, 08 mais. Altímetro na 0 no 4. Está ciente, livre aproximação para 17. Ajuste 1014, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, pode pôr os prosseguir para combate? Trangada, vai, Pé. Oscar Golf Sierra, desse mantém nível de voo 080. 080, Oscar Golf Sierra. Azul 2760, desce para o nível de voo 120 e abaixo para o cancelamento do PAN-IFR. Desce para o Alugou 964, poderia devorar na flotinha, tá? Já. Já acionado e pronto para decolagem, sem mais. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, reporte fora do solo, vai testar atuado 140 graus, 089. Informo um tráfego próximo aproximadamente umas 3 milhas, 2 milhas, a 500 pés. E aí, chamar fora do solo, ciente do tráfego, a 500 pés, hotel na Golf. Só fora do solo, 500 pés, pro a WIP. Eu paro meu hotel, meu Golf, Matei, me escuta o reporte visual com tráfego, um helicóptero aproximadamente a 700 pés, a umas 3 milhas da irmã. Ok, só confirma, é no sentido UIS, que é aqui que eu tô indo. Sim. Ok, vai passar na visual, tá, Romeu Golf. Papá Romeu, até o Romeu Golf decolado ao 55, chame o controle Salvador da presente, 120 decimal 80. Vai chamar controle, até o Romeu Golf. Você liguei pra pouso, Mike Vitoral. Mike Vitoral, frequência livre. Livre frequência, vou botar ali, Alfa. Controle, Papá Romeu, até o Romeu Golf. Papá Romeu, até o Romeu Golf, para seguir. Decolou bem, mas está com prova isso que é 500 pés, sobrevoou água clara. Hotel Romeu Golf, FM 0135. No transponder, Hotel Romeu Golf. A carretinha São Lucas, tijolos bem em frente àquela platibanda vermelha. Ok, valeu, bom pouso aí. Azul 2760, Fone FR cancelado 56, descida a seu critério. Reporte em contato com a Rádio Feira de Santana, 131-30. Gente, Azul 2760, chame a Rádio Feira, 131-30. Oscar Golf Sierra, desce para 4 mil pés, ajuste no 014. Para 4 mil, Oscar Golf Sierra. Saída 2230, pontos para dar 10. Passagem 2230, autorizado alinhar e decolar. Sistema 0, vento no meio, 0 grau, 07 nós. Autorizado alinhar e decolar, 2230, para frente. JDLS é excluída, pista 10, informe estabilizado. 2014, livre aproximação LS X-Ray, reportagem estabilizado, Gol mais 64. Iniciando a 10-2230 para frente. Sete, o parceiro é 2230. Controle Salvador, na frequência 120.80. 1208, muito obrigado, boa tarde e bom trabalho a todos. Nada, bom voo a vocês. Obrigado. Papatango Vitor, está Jardel, acione identificação. Passaria do 2230, cruzando 1000 pés na árvore elétrica. Passaria do 2230, contato radar na decolagem, suba via saída árvore 1, transição elétrica para o nível de voo 180. Autoriza, está liberado da restrição? Mantenha o perfil, passaria do 2230. Ciente, manterá o perfil de baixo. Controle, levantar o negócio. Então, no Golfo, prossiga. Está livrando águas claras, retorna em Rimar. Vamos até o meu Golf, e a parte visual, como é o local de ponto? Bota na visual até o meu Golf. Já 60 milhas, noroeste do BR Salvador, a parte ideal de descida. Tarde para descida, Patão Vitor Charlie do Carro. Passaria 2230, cancelada restrição de altitude na saída da árvore 1. Cancelada restrição subindo 180. Controle Salvador, Gol 1885. 1885, ação de identificação. Foi na proa de Bonf. Após Bonf, dessa via chegada para 4.000 pés, ajustando a 014. Gol 1885, a proa de Bonf, então intercepta a chegada. Poderíamos voar na proa de Duna? Autorizado, bom, sim. questão, Bonfim, Duna. Solicita a descida, Gol no 885. Gol no 885, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. 4 mil pés no 014. Tá, o meu Golf tá visual com a RMI. Tá, o meu Golf, chama a torre no 8, vou chamar. Romeu, até o meu Golf. Preciso, papá, Romeu, até o meu Golf. Já, visual com RMI para pouso. Beijo, papá, Romeu, até o meu Golf, não atrave reconhecida a reportar. O vento Salvador no 60 grau 07 nós, ajuste altímetro no 014, reporte em solo controlado. Reportando em solo controlado, derrimar até o meu Golf. Salvador, boa tarde, é o 964 da Gol, estabilizado na altura do Decembro. Bona 964, boa tarde, continua a aproximação, aguarde a autorização para pouso, ajuste altímetro no 014. Aí, fluta, Gol 964. Tango Vitor, Charlie Hotel, desça para altitude de tráfego, ajuste 1-0, 1-4. Está voando instrumento, Charlie Hotel, está 0-9. Gente, Papa Tango Vitor, Charlie Hotel, desça para nível 050 na proa de SOC. 050 na proa de tráfego, Charlie. O 1964, tráfego avistado, autorizado por Xuxa na 0, vento no 60 grau, 07 nós, Xuxa altímetro na 0, no 4. Livre posição na 0, com 964. Bom, no 964, no solo 08, a livrar fechando o controle de sol na frequência 121 no decimal 9. 219 é o solo, Gol 964. Salvador. Salvador, muito bom dia, boa tarde, Azul 2714, tem uma minha autorização. Barreiras? Tango Oscar Golf Uniforme, reautorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento no 60 grau, 07 nós. Autorizado, 1-0, Golf Uniforme. Juno, para o nível de voo 050. Ajuste no 014. Sete Vibra, Med Juno para 5.014, 35.60. Autoriza Prode Outdoor para o passaredo 2230? Passaredo 2230, aguarde. Guardado. Bata nossa golfe uniforme decolada a usina 1, chame controle Salvador na frequência 120 decimal 80. Salvador 208, boa tarde. Então Alefa para o nível 100. Diabo 1, Alefa para uma centena, golfe Uniplan. Velocidade de cada. Gol no 885, 2809, reduzindo para 240. Reduza para 2209, gol no 885. 2209, gol no 885. Botango V, Tortuga Hotel, pode manter a velocidade até Dunas? Afirmativo. Botango V, Tortuga Hotel, agora. Oscar Golfo Serra para o curso do localizador, curve à esquerda. Proa 090, repasse estabilizado. Esquerda 090, gostei. Controle, Romeu Bravo. Romeu Bravo, Oscar, essa identificação dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. 060, Bomed 1, Romeu Bravo. O Vitor Charles Hotel, desça para 2.000 pés, ajuste 10, 15 para sequenciamento, curve agora à esquerda na proa 130, limite ao curso localizador. Esquerda 130, limite ao lote, 72.000. Estabilizando, Oscar Gonçalves. Oscar Gonçalves, chame a torre 1 na noite, desce 195. Boa tarde, Patagônia, Gustavo Serra. Patagônia, Gustavo Serra, boa tarde. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste altímetro na 014. Para sequenciamento, detração para sequenciamento, curve à esquerda pro 2, mantenha presente pro 2, 40, limite radial 300 do VR Salvador. Pro 2, 40, gol no 885, limite radial 300 Salvador. 2560, confirma a velocidade de cada. 250. Tente, reduza para 2209-3560. Reduzindo. Possibilidade de voar lá a pó, o Oscar Golf de Pó? Prossiga. Alô, controle, possibilidade de voar a pó, o Oscar Golf de Pó? Arbor, o Oscar Golf Uniforme, mantenha 3 mil pés. Positivo, Arbor, mantendo 3 mil, um Golf Uniforme. Passarelo 2230, solicita nível final 160. Passarelo 2230, submantém nível 160. 160. Controle Salvador, muito boa tarde, Chanel 6320, transfere, está cruzando 190 para 150, para o último Borg, com a Romeu. O Chanel 6320, aciona identificação, desça via chegada por Med 1 para o nível de voo 070. Presente 070, via Bomed 1, no Chanel 6320. Charles Hotel, autorizado LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Chamado estabilizado, Hotel Hotel. Matamoros, Golfo Sierra, no solo 16, ao livrar a pista, chame controle sol na frequência 121, decimal 9. Romeu, Bravo Oscar, confirma a velocidade de cada? 250, Romeu, Bravo Oscar. Beijo. Transformador, China 6326, informação Romeu, da Nissan Z. China 6326, acione identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível 080. Esse cara está no 0 de 0, Bomed 1, 3, 2, 3. Estamos com o Golf Uniforme, tráfego 1 hora, meia dúzia de milhas, descendo para 2 mil pés, como este, para já, a Alfa Tango 4. Golfo Uniforme. Tango Victor Charlie Hotel, tráfego 1 hora, 5 milhas, mantendo 3 mil pés, por de Arbor, rumo este, com Charlie 208. Paciente estabilizado agora, o Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, desça para 1-7-0-0 pés, chame a torre 1-8, decimal 95. 18-95. Salvador, boa tarde, o voo 2006 para a descida. Voo 2006, desça via chegada pro de Bomed, mas Bomed desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 090. Bomed, após Bomed, Bomed 1, descendo para o 090, o voo 2006. No 885, confirma a velocidade de cada. 2009, no 885, para o curso do localizador, curve à direita, esquerda para o 130, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS X-Ray da pistão na 0, é parte estabilizada. Esquerda para o 130, descida para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reportará estabilizado, ajuste no 0 no 4. O 3805, reporte no ponto de espera. O 3230, chama o centro Recife em 126.0, alterna 128.8. 820. Pista 3805, mantém o ponto 0 da 1-0. Serrente, mantém o ponto 0 da 1-0, 3805. Chegou 11 horas, confirmando 1 hora, 1-5 milhas. Cuidado com o pistão 0, vento 160-0099. Após o pouso, prossegue para o CAT 3. Afirmativo 3. Gente. Sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao curso do localizador. Reduza para 2009. Para 20, limite ao localizador. Para velocidade 209. São 3560, tráfego 12 horas, 1-3 milhas, passando 3.500 pés para 2.000 pés, é o tráfego que precede na aproximação, Boeing 737. Papá Romeu, Bravo. Quem chamou o Romeu pra vaca? 3560, mantenha 4.000 pés, ajuste no 04. Mantenha 4.000, 1014, então 3560. Então 3560, tráfego 4 horas. Rumo sudoeste, mantendo 3.000 pés, Charlie 208. 7-3-5-0. Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, desça para nível 050. 050, Oscar. São 3560, confirma a velocidade indicada. 209, 3560. São 3560 para o curso do localizador, curva à esquerda, na à direita, proa 145. Limite. Desça para 2.000 pés, ajuste no 014, reparto estabilizado. Pro 2000, pro 2000 não, descendo a 2000 pés, pro 145, o 3560, chama mais precisar. Romeu para vossa, confirma a velocidade de cada? 250. Cruza para 2009, Romeu Bravo Oscar, para sequenciamento, curve à esquerda, pro 360, limite ao curso do localizador. Reduzindo para 200, esquerda 360, limitado pelo lock, Romeu para vossa. 6320 vai atingir o 070. Sinal 6320, desça para o nível 050. 6320, Sanita. 0520, 6320. Contra a Vioche, Golfo de Forte. Contra a Vioche, definido o som de velocidade para o 1810, Romeu Bravosca. Resolvendo, Romeu Bravosca, 180. Gol 2006, desça e mantém o nível 1-1-0. 1-1-0, gol 2-0-0-6. Afirmativo, o meu Bravo Oscar, iniciei a edição 180 nós, vai para passar o curso do localizador, seu novo limite é a magnética 1-2-0 do NDB Simbra. Copiado, no meu Bravo Oscar. Controle, San 3154 com a Rubio. San 3154, desça para o nível 1-2-0, San 3154 é a sua identificação. Desce para o 120, San 3154. Descido, 6320, senhor. Confirme. 6320, atingiu 070, prossegue na descida? 6320, autorizado até o nível 050. Confirma para o 6320? Pensa em manter o nível 050, 6320. 050, graças. O item 3560 para o localizador, curva esquerda, por 060. Esquerda 060, 3560. Formativo. Senhor Salvador, 3805, decolado, 1400. 2835, contato radar, decolagem, suba via saída São Uno. Via São Uno, seguindo a saída, se puder autorizar alguma coisa direta aí, mostra. Ah, negativo, mantenha a saída. Ok. O Xane 6320, reduza para 180 nós, 6320, desça e mantenha 3.000 pés, 6320. 180 nós, 3.000, 6320. O meu Bravo Oscar curve à direita, vou na proa 150, o meu Bravo Oscar. Direita 150, Oscar. Ativo, desça para 3.000 pés, o meu Bravo Oscar. Descendo para 3.000, o meu Bravo Oscar. 6320, passou o vetor para sequenciamento esquerda, proa 030, limite ao lock. 030, limite ao lock, para o Xanar 6320. Proa e onde volta, vou pedir forte. O Gol 2006, está sob vetor para sequenciamento, vou na proa 010, limite vai ser a radial 280 de Salvador. 010, limite a 280 de Salvador, Gol 2006. 320, velocidade indicada. 320 está reduzindo para 209, senhor. Reduz até 190? Confirmo, 190 nós, 320. 320 indicada. 320 é 2.0.